drama pra quem vive em São Paulo, SP. E muitos deles você não vê no noticiário da TV. Pra quem acorda cedo e sai procurando um trabalho, ou pra quem fica até tarde na rua curtindo o embalo. Todo cuidado é pouco na luta constante pra sobreviver. O crime atrai e seduz pela grana, pode crer. É só chegar e conferir, bem de perto você pode ver. Feliz daquele que nunca teve a vida na ponta de uma PT. Nunca foi vítima de sequestro, nem ficou no cativeiro, nem perdeu alguém da família num assalto por dinheiro. Tem que ficar ligeiro e se esquivar da maldade que impera como dona absoluta da cidade. Sirenes e luzes piscando em cima de uma ambulância, tentando salvar a vida de mais uma criança que caiu da laje porque tava atrás de pipa. A mãe desesperada ora pela sua vida. Tem muito drama pra quem vive em São Paulo. Faz a festa de quem tem cabeça fraca, iluminando a lua na ponta de uma faca. O drama de quem se vê alcoolizado na calçada, às 3 horas da manhã, sem saber o caminho de casa. Ou mano que foi baleado por ter sido confundido com outro cara que deveria ser o bandido. Na noite tem de tudo, mas eu não me iludo. Da diversão que você procura, eu fujo. O bar, a esquina, a mina, o traficante, a maconha, a breja, a droga, a paranoia delirante. Coração que bate a milhão, adrenalina na respiração. Pra que parar se a brisa tá só começando? A noite é uma criança, relaxa e vem pra dança. Pode ficar louco, mas não perde a confiança. O inferno tá em festa, vai chegar mais um otário. É só questão de tempo pra você ir pro armário. Tem muito drama pra quem vive em São Paulo. No drama que a cidade vive, eu sou mais um guerreiro. Não sou mais desse mundo do céu, eu sou herdeiro. Lavei as minhas vestes no sangue do cordeiro. Eu escapei do laço do passarinheiro. Na roda dos escarnecedores não me sentei, nem dos manjares do rei eu compartilhei. Fiel até a morte, Deus mudou a minha sorte. Me deu sabedoria contra o inimigo, me fez forte. Abriu o mar vermelho e me deixou passar. Amarrou o valente que queria me matar. Perdoou os meus pecados, cobriu minha vergonha, reverteu a minha sorte me dando dupla honra. Calou a boca daqueles que me acusavam, abriu portas enquanto tudo se mantinha fechado. Pagou um alto preço, eu sei que não mereço. Salvou a minha alma, por isso eu agradeço. Tem muito drama pra quem vive em São Paulo. Tem muito drama pra quem vive de Quimbalo. Muito drama. Tem muito drama. Muito drama, nego. Fica ligado, fica esperto, hein? Qualquer lugar, em qualquer quebrada é assim. É. De embalo não, hein? Vamos viver consciente. É muito drama. É muito drama. Tem que ficar ligado, tem que ficar ligeiro. É muito drama. É muito drama.